Drogaria de Música. Uma música por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Bem-vindos à nona emissão Drogaria de Música. Uma emissão com muitas novidades. Começaram por estar com Gnarls Barkley, projeto de Danger Mouse e CeeLo. O tema chama-se Crazy e o álbum, que será lançado em maio deste ano, chama-se Saint Elsewhere. Mais um nome a terem atenção em 2006 são os Mono, banda japonesa de rock experimental, que se prepara para lançar o LP Are You There em abril. Deixo-vos com a faixa A Heart Has Asked For The Pleasure. Thank you. Estiveram com os Lucifer, projeto do vocalista dos Wilco, com Answers to Your Questions. O álbum é de 2006, lançado pela Drag City, e chama-se Born Again in the USA. Sigo com um álbum de 2005, The Runners 4, dos Dear Off, banda de São Francisco, com Spirit Deities of No Tone. Bem dentro do teu corpo. Chama-se Listen Up, da Gossip, em airplay na drogaria. Faz parte do último trabalho da banda, Standing in the Way of Control, de 2005. Pelo meio estiveram com a Naifa, projeto nacional que acaba de lançar o seu segundo álbum, intitulado 3 minutos antes de a maré encher, com o tema Monotone. Para o fim, a agenda para as próximas duas semanas, porque a próxima emissão só irá para o ar daqui a duas semanas. Já esta quarta-feira, dia 29 de março, Legendary Tiger Man atua no Lux, e quinta-feira, dia 30 de março, acontecem as Finland Primitive Sessions, com três bandas finlandesas a atuarem na ZDB. Depois, na sexta-feira, dia 31 de março, os Ladytron atuam em formato DJ set em Palmela, e na sexta-feira da semana a seguir, dia 7 de abril, os Linda Martini atuam na ZDB. Também nesse dia, os Sofa Surfers atuam no Clube Lua. Aqui há que escolher entre um dos dois concertos. Propostas não faltam, por isso aproveitem-nas. Último tema chama-se Music is Math, álbum Geogadi, Os Boards of Canada. Até daqui a duas semanas. Thank you. Thank you.